Conversas Aleatórias. Caros ouvintes, boa tarde para todos. Esta é a 38ª edição de Conversas Aleatórias. Edição para 19 de maio de 2013 e, como sempre, tenho comigo dois ilustres apresentadores deste espaço radiofónico. Vou começar pela alfabética. Eu, olá, boa tarde. Cumprimento a mim mesmo, meus ouvintes. Agora, o Joaquim. Olá, Joaquim, boa tarde. Muito boa tarde a todos. E mais uma vez aqui estamos para conversarmos um bocadinho com vocês. E agora, por fim, o Nuno. Olá, Nuno, boa tarde. Boa tarde, como está? Com vocês ou convosco? Eu tenho ouvido muitas vezes nas novelas com vocês. Então, o que é feito o convosco? O convosco é uma forma mais erudita. Erudita? Não, eu nunca aprendi. O vocês é o normal do povo. As duas são corretas. O povo fala vocês. Você é isto, você é aquilo. Não é vossa mercê, que era como se dizia nos primitivos tempos, que depois se abreviou para você. O vosso. Nós não dizemos com nós, dizemos connosco. Em vez de ser com vós ou com vocês, mas, é com vós. Mas aí já é. Connosco não é com vocês. Também se pode dizer com vocês. Convosco, exatamente. Com vocês. Connosco ou com nós. Com nós. Com nós não. Com nós também pode-se, não é usual, mas gramaticamente não é errado. Não sei se é assim. Pode, vamos investigar. A força do hábito é que nos encaminha para umas certas formas de dizer. Porque há certas maneiras de falar que o povo tomou para si e as outras deixaram de ser correntes. Eu acho que convosco está bem. Com vocês. É mais, não, é com, mais com, agradável. É, é, mas, mais, é mais coloquial. Mais formal, é mais coloquial. Assim. Agora, o dia-a-dia, camaradas, amigos, pessoas de família, e convosco, isso parece que estamos lá na mesa do rei a falar umas coisas. É, não, mas no caso específico do você, do com vocês, isso aí tenho a certeza de que não é incorreto. Com nós ou com vós, não sei, tenho a impressão de que não está correto, mas aquilo que o Joaquim diz faz sentido, não tenho agora a certeza. Está ou não correto, mas com vocês está correto, de certeza. São duas, são alternativas, não é? São alternativas. É a mesma coisa do, olha, posso ir com você, ou olha, posso ir consigo. Pois. Vai dar precisamente a mesma coisa. As duas também são corretas. Consigo, contigo. Agora, o Carlos hoje começou de uma forma abreviada, que nem disse o nome dele, que é Carlos Bonaparte. Nisto só disse eu. As pessoas não são obrigadas, nunca te ouviram na rádio, é a tua estreia. O Joaquim, que é Joaquim Pereira, e eu sou o Nuno Miguel. Temos mais nomes além dos primeiros. Não é verdade? É, acho que sim. Foram inventados ontem, mas parece que sim. É. Continuar. Pronto. Carlos Bonaparte, Joaquim Pereira e Nuno Miguel. Já agora, depois eu tenho também digo que passo o meu nível para quem quiser lá depositar alguma coisa. Só para me conhecerem melhor, depositam e eu digo o que é que faço com o dinheiro e tal. Para terem uma noção de como é que eu sou uma pessoa, pronto, as minhas atitudes no dia a dia. Mas depositem que eu depois digo o que é que faço. O Bom. pior é se vou levantar. Se vou levantar, aí é que é o Ai, não problema. levantam que eu não tenho lá dinheiro nenhum. Isso é Por isso. a nossa safa. Eu lá estando sempre atento, assim que cai algum dinheirinho lá, eu levanto logo e pronto. Depois faço aqui um museu de notas. Quando a gente sair do euro, eu depois tenho aqui faço aqui um museu de notas. Ah, as antigas notas do euro e Vai as estudar como novas. o Alves Reis. Exatamente. Pronto, ora bem. Passando ao tema de hoje, não sei se será previsível ou não, mas de todas formas. Acho que, pronto, poderia ser mais ou menos previsível. E aqui vai. O tema de hoje é a Eurovisão. Como os ouvintes sabem, ontem, sabem, ou poderão lá a partir de saber, foi bastante publicitado. Ontem realizou-se a 57ª edição do evento. Oitavo. Ah, então eu tinha razão. Eu ontem disse que 58ª, tu é que insistias que era 57ª. Não sei isto, Eu acho que é porque. mais ao contrário. Então vamos ouvir depois, quando acabar este programa. Porque eu disse, são 57 ou 58? Disseste 57. Já foram 57. Exatamente, foi o que eu disse, já foram 57. Ah, pronto, mas disse-me eu quando disse 58. Não, não, não. Enfim, pronto, não interessa. 58ª edição deste certame, não é? Que surgiu com o intuito enfim, digamos, de unir a Europa, como outros eventos, como a Comunidade Económica Europeia, a Benelux, enfim, ainda hoje existe com outro objetivo, mas. E já agora é Festival Eurovisão da Canção, porque só Eurovisão é uma coisa diferente. Sim, Eurovisão é mais. Também há o Festival Eurovisão da Dança, portanto, Pois é, tu enfim. disseste, o nosso tema hoje é Eurovisão. Não, é o Festival Eurovisão da Está ali, Canção. está ali. É 58. Mas podemos. Enfim, pronto, mas não sendo tão restritivos. Pronto, mas podemos. Vamos sobretudo por aí, como é lógico, não é? As músicas que iniciaram, tens de dizer. As músicas que iniciaram, só vou dizer uma, que foi aquela que venceu. O festival. Vou começar por esse formato. Que iniciaram hoje no programa de hoje. Eles escreveram Ah, o as do excerto. programa de hoje. Está bem, está bem. Sim, Sim, sei sim. dizer isso, para cada pessoa. Mas eu não sabia que tinha iniciado o programa de hoje. Ah, não, não ouviste, Eu estava. ouvi-me, não sabia que já estávamos em ONU. Ah. Pronto, as músicas que iniciaram hoje foram, primeiro, a vencedora do Festival Eurovisão da Canção em O excerto. Lugano, Suíça, em 1956, O excerto. pela cantora Lisa Hsia. Ouvimos, sim, como disse o Nuno Excerto, um minuto. De cada duas músicas. A primeira, então, da Lisa Hsia, a cantora suíça que venceu pela Suíça, curiosamente, E na Suíça. e na Suíça, em Lugano, que Ainda não é a bem. capital da Suíça. Em 57. Isto em 1956, e ouvimos ontem, aliás, ouvimos hoje, a vencedora de ontem, a cantora dinamarquesa, que dá pelo nome de Emily de Forest, ela que venceu com o tema cantado em inglês, Only Teardrops. E pronto, foi então a vencedora mais recente, encontrada ontem, neste caso na Suécia, em Malmö, mas quem venceu foi então a cantora dinamarquesa. Vamos por partes. Pergunta ao Joaquim, uma pergunta muito direta, que é: antes, como é que se assistia à Eurovisão? Naquela altura em que só havia um canal, ou O dois, canal enfim. era RTP. Como é que se assistia? Eu já ouvi muitas falas sobre isso, que a família se reunia toda, que a televisão ia para os cafés. Como é que É, era? isso era no Festival da Canção, é o que eu ouço dizer. Também agora Não, estou mas, curioso para saber como é que era na não, mas, eu, mas Eurovisão. eu ouço também na Eurovisão, sobretudo a partir de 64. Era bem, quando começou também Portugal a fazer parte desse concurso, das canções, claro, era uma novidade e não só para a escolha da canção portuguesa, como depois o próprio Festival Internacional. Era um acontecimento que toda a gente gostava de ouvir e era multidões, com os cafés ou em casa, toda a gente praticamente ouvia. O que não acontece hoje, eu já me vou adiantar um bocadinho, porque se me fizerem muitas perguntas aos últimos anos, eu estou completamente a zero, porque deixei pura e simplesmente de ver os modernos. E porquê? Não é porque seja antimodernismo ou qualquer coisa do género, não sou entusiasta, mas naquele tempo, talvez até, por ser mais novo, e a minha música era a de antigamente. A música de hoje, pouco ou nada me diz, salvo raras exceções. E tenho dito. E quem não tinha, quem não tinha televisão, ainda ouvia na rádio ou aqui em Portugal? Não, porque eu sei que inicialmente a maior parte dos retransmissores foram estações de rádio. Aqui em Portugal também se chegou a passar isso ou já não? Eu dá-me a impressão, sem confirmar, mas tenho uma vaga ideia que a emissora nacional também transmitia. Tenho a impressão, mas sem afirmar. Eu encontrei informações da Renascença em 64 e 65. Mas... É natural, sim, sim. Mas não tenho exatamente a certeza. Eu também. Foram duas informações dúbias. Pessoas que... É como eu, a minha memória nesse ponto está um pouco limpa e varreu-se-me. Não há certo, a minha memória não tem cá registada. O festival teve um formato curioso, ainda Portugal não participava, que era 56, e foi a única vez que isso aconteceu. Um artista cantou duas músicas diferentes, aliás, a Lisa S.A. também cantou duas músicas diferentes. Aqui em Portugal acompanhou-se esse festival ou não? Ou seja, em 56, 57, apanhava-se, antes de Portugal participar, acompanhava-se esses festivais? Em 56 ainda não havia televisão. Sim, sim, mas já havia rádio. Como aqui falamos na rádio. Como eu disse há pouco. Duvido que a primeira emissão tenha passado. A primeira. Eu, sinceramente, nem sequer me lembro desta artista, nem desta canção. Duvido muito que a primeira mesmo. Há muitas seguintes que eu me lembro, porque as vi. E mesmo os artistas que as interpretaram, eu lembro-me delas. Que eu estamos aqui a olhar para uma lista desses anos todos, então, pelos nomes das canções e os intérpretes, olha, está aqui uma, que esta aqui é que, está mais gravada para mim, que é da Giliola Cicuetti, que é o Noleira Tá. Em 64, precisamente. Em 64. Quando o António Calvário ficou em primeiro. E a Poupée de Cire, da France Gall, como autor, o Sérgio Gainsbourg, que depois fez aquela de verão, aquela que ele canta com a mulher, que chegou a estar proibida, não me lembro agora do nome da música. Não é do Carlos Mendes. Não, o francês, Serge Gainsbourg, ele fez uma música, ele e a mulher, que foi muito conhecida, que não se lembra qual era. Bonnie and Clyde? Não, Stemme, Noir no Plus. Lá está, Jean Birken, avec Serge Gainsbourg. Essa, por exemplo, este, o Serge Gainsbourg, não é, não desfazendo, mas... Nem estar a apreciar homens, nem nada, mas era. Dava-se valor pelo valor dele. Agora, pela apresentação, tinha uma cara sempre. Macaco. A fumar e a beber os copos, graças a Deus, era artista. Era de La Bohème. Era de La Bohème. Eu não sei se o Joaquim se lembra das primeiras participações de Portugal, daquelas alturas em que Castro, que era uma novidade. Calvário, o Simone. É uma coisa que e aquele... O Eduardo Nascimento, não é? Nascimento. Claro, uma questão política. Essa foi uma questão política. Como era preto, e como para dizer que nós que não éramos racistas, tocava dar para lá, escolher para lá um cantor. Uma coisa que eu achei muito curiosa. O António Calvário é o que é, e foi o que foi, a Madalena Iglesias também. O que é que na altura representava? Sei que o Joaquim tem esta ideia. O que é que na altura que representava a Eurovisão para os artistas? Ou seja, porque era a maior montra. Como é agora a taça dos campeões europeus em futebol? O Festival da Canção era para os artistas. Repara que a Eurovisão era a única maneira dos artistas portugueses serem vistos lá fora, praticamente. Visto. Na televisão era. Qual era a propaganda que os portugueses tinham lá fora? Nenhuma. Agora é que já vai havendo uns planilhos que escrevem em inglês lá para fora e essa coisa toda e tal, mas antigamente estavam restritos. Antes era só a Amália, praticamente. A Amália, isso era. Eram música. Três coisas. Não vai dizer a quarto F. Não, só digo três coisas. Os três Fs. O fado da Amália, o futebol e o Eusébio. E a Fátima da Fátima. Portanto, eram os três Fs. E o resto Olha, por exemplo, está aqui outra canção que também me está aqui muito marcada. Onde? Na peita? Puppet on a String, Sandy Shaw. Ah. Esta cantou descalça. Segundo parece, eu ouvi já dizer que a que venceu ontem também atuou descalça, ainda não vi. Foi no ano do Eduardo Nascimento. Não, foi Não, foi 67. sim. Foi no ano do Eduardo Nascimento. O foi. vento mudou. Agora, quando me perguntou, Olha, eu não sabia que o Mónaco a participava. presa Sim, bancária o Mónaco também. participou. E chegou a ficar à frente da França até. Há aqui um ano, ficou à frente quase toda a gente em 62. Ah, não, ficou atrás da França. Em 62 ficou em segundo lugar, por isso só a França é que ficou à frente. Romeu, amor. Mas agora acho que não pode participar Olha, até. olha aqui outra coisa engraçada. Usava? Après toi, luxemburguesa. Dois Mas anos a seguidos. Viquiliandros era grega. Era. Grega, grega. Sim, é. Foi em Edimburgo, na Escócia. E Nasceu. já estava aí. Coitado. Quando o Joaquim disse que nos últimos anos não via, eu estava à espera de uma resposta que fosse encontrar o que eu ia dizer, que era que o Festival da Canção já não é um Festival da Canção. Mas justificou com o facto de não ouvir música moderna, já entendi. Eu tenho uma frase de ontem da excelentíssima e conhecedora locutora da Rádio e Televisão de Portugal, na Silvia Alberto, Ah, pois. como fez um programa sobre música, já deve pensar que é doutorada e especialista em crítica musical. Olha, o Mónaco chegou a ganhar em 71. Acho que parece que ficou à frente da França. Ah, isso ficou, de certeza. Em Dublin, no dia 3 de abril de 1971. Mas no ano a seguir não foi no Mónaco o festival. Foi em Escócia. Nem podia. Que giro, pois. Não tem capacidade nem territorial nem económica para organizar o territorial. Tem mas não foi só isso, porque o Luxemburgo ganhou em 73 e em 74 foi em Inglaterra. Ah, mas não havia. Porque esses países muitas vezes não tinham, e o Mónaco então muito mais, não tinham capacidade financeira para realizar um evento destes. Ah, O Mónaco? Agora tem. O Mónaco não tem? Na altura se calhar não tinha. Agora estamos em tem. 71. Agora tem, estamos em 71. Mas na altura não tinha. O Mónaco já desde muito tempo que era o hotel dos riquilhaços de todo o mundo. Há 40 anos? Há 40 anos. Não tem mais. Se calhar não tinha espaço. Não tinha. Ou se calhar foi alguma coisa para um litro, não. Uma coisa que. Não, mas repara, e depois uma coisa. É questões burocráticas. Repara uma coisa. Era uma grande chatice. Não sendo o Mónaco um país, ainda que sendo um principado, e tendo o seu quê de independência, a França ir ao Mónaco disputar a Eurovisão. É que na altura havia. E mesmo agora também há, não é? Mas na altura, eu lembro que em 2012 a Arménia não participou por questões de segurança na ida ao Azerbaijão. Mas na altura não era preciso tanto, bastava, era preciso muito menos. E nós temos aqui um caso de português bastante, bastante flagrante nesse sentido. Mas na altura as pessoas sentiam muito mais na pele estas pequenas coisas. A França, ir ao Mónaco para tentar ganhar a Eurovisão, ao Mónaco. Não, faz não, parte da não, não, não. Sempre houve melhores convivências entre o Mónaco, digamos, é o principado, o que é, mas aquilo praticamente é França, só por dizer que tem aquele bocadinho ali que está lá o príncipe a tomar conta daquilo, mas aquilo, eles regem-se pelas leis da França, lá podem ter uma outra lei. Deles próprios, mas aquilo é francesa mesmo. Exato, aliás, o próprio clube Mónaco joga no campeonato francês. Claro. Por isso é que, embora eles tenham o campeonato deles próprios, mas é por isso que eu não percebi, mas por isso é que eu digo, eu acredito que a França também não tinha gostado muito dessa ideia. E mesmo na casa, se calhar mais até por uma questão territorial, em termos de espaço, do que propriamente económico, mas se calhar também um bocadinho por aí, não sei. Não é? Questões políticas. Atenção, que o Mónaco falasse aí no futebol e eu estava a falar em milhões. Estão a pedir 20 milhões de euros ao Mónaco, ou 200 milhões, já nem sei, para se inscrever no campeonato francês, que eles estavam na segunda divisão ou regressar à primeira, porque eles lá têm leis diferentes em relação aos impostos. Pois tem, obrigado. Em França paga-se muito mais, eles lá estão praticamente livres, e por isso é que eles têm muito dinheiro agora para comprar jogadores, querem comprar o João Moutinho, o Falcão e menos ninguém. E eles agora estão a ameaçar o campeonato francês, quer 200 euros para o Mónaco, 200 milhões de euros, acho que é 200. Para o Mónaco poder entrar no Campeonato Francês, na primeira divisão de ponta, por causa das diferenças de impostos, de regras e coisas. E então, estávamos a falar sobre o que era a Eurovisão e o Joaquim ter deixado de ver, e voltando à Silvia Alberto, cigana locutora, Quando acabou a atuação de ontem da Itália, foi o único, de todos os países, foi o único que teve só um cantor em palco, sem fogo de artifício, sem cambalhotas, sem coreografia, foi um cantor, um estilo Eros Ramazzotti. O homem tem um bocado de chão disso. Cantou, apresentou a sua música, com um vestuário simples e tal. Qual foi o comentário do seu Alberto no final? A Itália este ano apresentou uma grande contenção. Esta frase resume tudo. Para mim. Não, olha que não resume tudo. Porque ela também disse que aquela música do segundo participante não era música para a Eurovisão. Está bem, mas eu estou a falar da diferença. Portanto, ela não tinha comentários... Reflete o tipo de locutor que havia antes na Eurovisão e o que há agora. Sim, isso sim, sem dúvida. Porque antes, desde quando com um locutor que estava a transmitir para a RTP, dizia que isto aqui não presta, isto aqui é muito bom, muito a maior competição, não sei o quê. Apresentava as músicas e dava um pequeno contexto historial. Não é nada. Mas isso podia ir para outro tema que um dia desses vamos falar. E segundo, maior contenção. Porquê? Por ter cantado. Quer dizer, o italiano chegou lá, cantou, fez a vida dele, até cantou bem. E como não houve camalhotas, é certo. Fogo, e grandes vestuários e coreografias, foi maior contenção. Porquê? Hoje o festival já não é da canção. Hoje é o festival da Eurovisão. Porquê é que não mudam para o festival da Eurovisão do espetáculo? Ou do fogo de artifício? Exato. Mas é que é isso mesmo. Por exemplo, hoje... a dinamarquesa ganhou ontem. E que eu disse logo ao Carlos que era das minhas três preferidas. Era a húngara e a maltesa. Era um homem, era um maltês. Era malteser. Era um homem. Era, o cantava mais, era um rapaz. Hungria, Malta e Dinamarca. Mas eu reconheço que a rapariga até desatinou lá. Ou coisa. E bufava e desatinou lá num dois ou três momentos. Para mim a melhor foi a Bonita. Mas lá está, desatinou e mesmo assim ganhou. O festival na Eurovisão de hoje. E depois admiram-se de ter caído muito nas audiências e tal. Porque já não é da canção. É de espetáculo. É de espetáculo. Querem agradar ao povinho. Não é com fogo de artifício que conseguem. E vais saber uma coisa muito simples. Ontem, uma das pessoas que representou nas casas do Reino Unido foi a Bonnie Tyler. Com 62 anos. Mas a fazer playback. Claro. Agora, uma à parte. Por exemplo, para vermos o que é hoje a força do dinheiro. Quando há esses certames, ou de rock, ou disto, daquilo, nós não vamos ver os cantores. Nós vamos ver aquilo que também é a mesma coisa. É fogo de artifício, é ali as coisas são blá blá blá, é mais isto, mais aquilo. E o cantor quase que desaparece ali no meio daquela coisa. Antigamente ia-se ver um espetáculo. Era um planinho a cantar, podia levar o seu acompanhamento, é certo, ia ser. Mas... não era aquele espalhafato que agora é espalhafato, é só. É o Festival de Espalhafato. Mas já estamos a falar de um evento que tem o nome Festival Eurovisão da Canção. Da canção não, do espetáculo. Eu sugiro mais fogo de artifício. Pois, porque o espetáculo ia confundir com a dança. E o que eu acho piada é que... Até metem dança e tudo. O que eu acho piada é que antes das meias finais e da final deste ano, eles anunciaram que o palco ia ser mais pequeno e iam voltar ao formato de apenas um apresentador. Isso foi verdade. O palco não era pequenino, mas em relação aos anos mais recentes era mais pequeno. Foi só uma apresentadora. E depois diziam que era para voltar ao contexto minimalista e ao contexto de estar mais perto do público e dar-se mais valor ao cantor. Foi assim que eles anunciaram o festival deste ano. Mas quem é que anunciou isso? Era a Eurovisão e a RTP também disse isso. E ao fim e ao cabo acabou por não ser. É, acabou por ser a mesma coisa. Por isso fora mesmo. A parte de ter sido só uma apresentadora, que isso voltou a ser. Mas o resto foi o artifício costume, menos a Itália. Eu discordo um bocadinho no sentido de que os espanhóis também tiveram uma prestação bastante interessante em termos. Pronto, um grupo, como é lógico. E percebem com César de lado de Mitura de lado também tiveram as suas coreografias. Mas cantaram. Agora, claro, que há ali coisas, por amor de Deus. O da Roménia, eu disse que queria que ficasse nos primeiros, não é? Aliás, disse que eu pensava que ficasse nos 6 primeiros, não ficou nos 6, ficou nos 13 primeiros. Mas ficou na primeira metade, não é? E por amor de Deus, quer dizer, aquilo, não é? Depois é uma coisa que eu também noto muita diferença dentro o antigo para o atual. Aliás, duas diferenças. A primeira é o facto de agora muito mais se cantar em inglês do que no seu próprio idioma. É um exagero. É um exagero. Eu acho que a última música que venceu a cantar o seu idioma, posso estar errado e corrijo-me se estiver errado, mas foi em 2007, do Tapa de Verino, os títulos e os aqui. A Sérvia com o Molitva. Exatamente, com a Maria Serifovic. O resto foi cantado em inglês. Eu estou aqui a ver se me recordo das músicas todas, mas não me recordo todas. Estás a falar de 5 anos também, estás a falar de 50. Está bem, mas olha quem é que fez-a para trás. Mas, não é? Posso meter aqui uma parte. Já no tempo dos Abas, eles não foram para lá cantar em sueco. Foram cantar com... inglês. Mas a maior parte dos... Agora estás a ver. Como agora há mais os azerbaijões e essas coisas, a cantarem na língua deles, nós só ficamos assim na música. Porque o que eles estão a dizer, a letra, para nós entra por um ouvido e sai por outra. De maneira como o inglês atualmente é a língua que está mais universalizada, então toca tudo a cantar inglês, que em princípio toda a gente percebe. Em princípio, não quer dizer que seja assim, mas, por exemplo, um iugoslavo a cantar, como é que ele canta? Eu não me lembro, mas talvez em inglês. É que toda a gente, os próprios israelitas, ou os suecos e toda essa gente, fala, canta em inglês. Mas é que a israelita cantou em israelita. Filho, a Dana, quando ganhou... Aqueles anos atrás. Não, a Dana, em 98. Ela depois, há 15 anos. Ela depois fez uma versão inglesa da música, mas a original é cantada em israelita. Ninguém percebeu nada. Depois venderem, eles têm, podem cantar inicialmente na língua deles. Exato. Mas já está uma música, uma letra preparada em inglês para comercializar. Mas isso eu compreendo. O que não compreendo é ir ali, defender a canção, cantar no idioma de exportação. Isso sempre foi a minha luta, foi sempre essa. A minha luta pessoal. Quer dizer, para mim. E eu lembro-me que na altura. Nós assistimos até algumas músicas que venceram. Esta da Maria Serifóbica, que foi a última, Multivá. Mas houve outras que venceram. Basta, por exemplo, ver a música italiana, no Noitá, por exemplo. Não é? Ou, por exemplo, ver a Maciel. A Maciel só venceu. Eu acho que a Maciel venceu porque. Enfim, aliás, eu acho que a música em espanhol venceu. Porque a catalã do Serrat não pôde ir. Porque se a música do Serrat fosse e ali a cantar aquilo em catalão, mas eu acho que mesmo assim ele arriscava-se a ganhar. Claro. E se ganhasse, então aí tínhamos uma vitória em catalão. Mas tínhamos uma recentemente. Mas cá está, mas é muito raro. Porque é que assim, antes eles até podiam não ganhar, tudo bem, mas cantavam nos seus idiomas. Agora, sim. Nos últimos 21 anos, só em 98, com a Dana Internacional de Israel, e só em 2007, com a Maria Serifovic e a Molitva da Sérvia, é que não houve músicas que, em inglês, as que ganharam foram... Só essas duas exceções é que eram nas línguas sim, mas algumas que se aceitam. Não, a República da Irlanda é também em inglês. Mas... Só essas duas é que não foram cantadas em inglês, os vencedores, em 21 anos. Ah, sim, mas a República da Irlanda, por exemplo, é legítimo. Está bem, mas a Noruega, a Dinamarca, a Estónia, a Letónia, a Turquia, a Ucrânia, a Grécia, a Finlândia, a Rússia, a Noruega, a Alemanha, o Azerbaijão, a Suécia e a Dinamarca foram todos em inglês. Sim. Nos últimos 21 anos. E se formos atrás, só ganharam músicas ou em francês ou em inglês. Está ali uma exceção da Holanda. Bem, estamos a falar mesmo das primeiras edições. Porque de resto, há ali em 68 a Espanha. Porque do resto eram cantadas em francês. Em 64 a Itália. Eu estou a tirar as primeiras emissões. Além da Espanha em 78, é tudo em francês ou em inglês? É. Não, e a de Israel, de 78? Assim, 10 em 10 anos, vê-se um... Em 77, foi uma portuguesa francesada. Lá está a filha de imigrantes, Marie-Marie-Miriam, Loiseau e Lampin. Ela era... De origem portuguesa. Mas assim... É o que eu digo, eu consigo. Ver, outra francesa descendente de estrangeiros. E que cantou Abril ou Portugal. Claro. Que não é nada. Abril. Que não é nada parecida com Abril em Portugal. E toda... Não é Abril em Portugal, é Coimbra. Não, é Abril em Portugal, é o nome da música. Não. Coimbra, entre parênteses, Abril em Portugal. Não. Quer dizer, o nome é Coimbra. E entre parênteses. Teu chupa. Entre parênteses, é Abril em Portugal. como os franceses, foi um grande compositor que fez para o filme a música. Abril, salvo erro, até era o nome do filme, já não me lembro. Abril ao Portugal. Abril ao Portugal. Ficou e depois os portugueses foram buscar a orquestração que esse planinho fez, que foi uma orquestração que pôs a música completamente de frente e puxou-a cá para cima, porque até aí o Coimbra era, era aquela música de Coimbra. E aquele planinho fez uma orquestração de tal ordem que depois começou a correr mundo de toda a maneira efetiva. Com o nome de Abril em Portugal. Porque o francês lhe deu o nome. Sim. O francês é que diz o Abril em Portugal. Os portugueses, claro, foram buscar o Abril em Portugal. Ao ponto até de eu ter aqui um CD só com versões dessa música. Várias versões. Sério? 21 faixas ou quanto é que é? Mas o original era... Até entrou no filme Capas Negras, ou o que é, com Alberto Ribeiro, e era Coimbra. Coimbra de São Paulo, ainda de capital do amor em Portugal. Ainda. Mas era Coimbra. Ao bocado do jogo, eu falei em dinheiro. Voltei a segunda vez nesta emissão em que eu, em que eu pensei que ia falar de uma coisa, afinal falou de outra, hoje está-me a enganar bem. Que é a votação. Pois. Antes eram os especialistas, os supostos especialistas, na altura não sei lá se eram especialistas, se não eram. Havia o grupo de jurados em cada país que, no início, até eram, não havia pontos, como é agora, 12, 10, 8, o que é. Cada país tinha direito a 2 votos e deixavam os seus votos em 2 países, o resto não contavam e isso, só anunciavam o vencedor. Também eram muito menos países. Pois, claro. E agora há o votar do público. Para quê? Ganha-se dinheiro nas mensagens e nos telefonemas. Os telefonemas. Toca a chover. Nós nem somos muito isso, mas de certeza que há países que há milhares e milhares. Nós não somos. Não. Olha, ontem não fomos de certeza que não podíamos voltar. Já não somos. Já não somos, mas já fomos. Mas... Não, vejo que já está na volta. Quer dizer, já está na volta. Já começou a além do problema das votações, também há o problema das discográficas. Também. Os negociatas entre uns e outros, também temos de ir por aí. Porque aquilo, às vezes uma canção é melhor que outra, mas os negócios estão feitos de outra maneira e é aquela que vai ganhar e acabou. Dois casos para isso. Aquela referência que a ex-Doce fez dos discos da Nicole, em 81, as caixas de CDs da Nicole. E no ano passado, a estranha confiança da Suécia, que até nos fez aqui anunciar, na brincadeira, mas meio a sério, e confirmou-se, de que a Suécia era a próxima vencedora, não é? Porque havia ali uma estranha postura da Suécia. E mesmo a própria Helena, cantora da Alemanha, em 2010, aquilo pareceu já mais combinado do que propriamente... Quer dizer... Eles vão para ali... Já se sabe para o que é que se vai. Depois os outros é mais abaixo. A França está na Irlanda, a Irlanda depois na França, a Espanha. Ah, eu ia dizer isso. Repare que estamos a falar de um vencedor europeu, de um festival europeu, que é com base na votação do público. Sim. O Carlos está aqui, não me deixa mentir. Eu ontem adivinhei em sei lá quantos países. Quem é que os 10 e os 12 pontos em quem? Claro, eu adivinha que a Bélgica ia dar na Holanda, que a Suécia ia dar na Noruega e na Dinamarca, que a Suécia ia dar na Noruega e na Suécia. Que os belorussos iam votar nos russos e que os russos iam votar na Ucrânia. A Silvia Alberto não percebeu porque é que a Holanda votou na Bélgica. Quem? Que a Holanda? Ah, apresentador da RTP. A Silvia Alberto. Depois ela deixava um comentário do género: não entendo essa existência na votação dos países de leste. Todos os países de leste são mais que demais, agora são para aí 15 pois. Só. Claro que eu sei que votaram entre eles. Os Tónios, um Tónios, o Chipre na Grécia, a Grécia no Chipre. A Bielorrússia, a Ucrânia, o Azerbaijão, a Rússia, eles votam lá entre eles. Claro. E diz ela: não entendo essa existência. Se Portugal tivesse estado na final, não. Onde é que íamos buscar mais votos? Era a França. Contra os franceses e alguns. E quanto muito, 7 ou 8 à Espanha. A Espanha nunca votou assim, tem nós, não. Não, é onde é. A Espanha e a França é o que costumam andar. É Luxemburgo. É. Onde estão imigrantes portugueses? Eu disse ao Carlos: eu vou olhar para o mapa da Europa e vou saber onde é que eles vão votar. E assim foi. O Luxemburgo foi votar na França. Claro, onde é que ia votar? Ia votar na Escócia. A Dinamarca com os nórdicos. Os nórdicos também entre eles e a Dinamarca. Claro, a Península Escandinava vota uns para os outros. E eu olho para o... Nós estamos a falar de uma decisão de um certame europeu com base na geografia. Os próprios belgas disseram 12 pontos para a nossa vizinha, a Holanda. Claro. Que admitiu, porque é a vizinha e é... Quer dizer, qual é o futuro deste... Repara, qual é a língua belga? Uma das. Uma das. É o holandês. Não é oficial, mas fala assim. É o Flamengo. Não, é oficial mesmo. Sim, sim, mas o Flamengo porque... não é mesmo do inglês. É uma espécie, não. É uma espécie de fusão com inglês, alemão. Não, não. Aliás, holandês e alemão. O holandês é uma derivação do alemão. Sim, e por sua vez, a Holanda tem os seus termos próprios e estabeleceu uma língua própria. Então. Mas uma parte da Bélgica, por alguma razão, aos valores. E os... são duas raças distintas, estão separadas. Sim. Estão separadas imaginariamente. A Bélgica é um daqueles países que tem mais de uma nação. São duas nações. É o francês e o flamengo. E eles mesmo, como tinham aqui os galegos, os dizeres em galego, não minto, tinham em espanhol e em galego. Tinham em espanhol e em galego. Na Bélgica, na parte dos flamengos, tinham em francês e em flamengo. Tinham as duas versões. Porquê? Porque a língua daquela parte é mesmo flamengo. Na parte de baixo, é o francês. Depois, chega-se à Itália. Já sabia que ia botar na Malta, em Malta e Itália, a andar assim com os amigos uns outros. E quer dizer, estamos a decidir. Em vários casos, não dá em nada. O vencedor não tem uma carreira depois musical que se estende. Hoje em dia, 90, antigamente... 90%. São casos não, antigamente era... Antigamente, olha, a maioria dos nomes que você vê aqui são nomes que ou nacional ou internacionalmente tiveram sucesso. Por acaso, a 37 não. A Miriam não, por acaso. Essa ainda houve ali, ainda andou. Foi na... Sim, uns aninhos. E depois cá em Portugal, como ela era meia portuguesa, claro. Então ainda foram buscar mais. Por exemplo, esta Vicky Leandros, que era a grega, essa foi uma das... também andou muitos anos. Não sei onde é que está, mas... Está aqui já. Vicky Leandros, em 72, aqui. Sim. Fugiu-me aqui a remulher de 64, cara, seja... Ai, como é que ela se chama? A Gigliola Cinquetti. O Toto Cotugno. Mas essa atenção. E essa já era. Já tinha e ainda tem. Ainda hoje... Sim. Não, ele escreveu uma música de Tony Carreira, acho que perdeu muita credibilidade. E aí, a música, ele não escreveu uma música de Tony Carreira. O Toto Cutugno é um dos maiores compositores e letristas italianos, ainda hoje. E eu vejo na Raine italiana o concurso do... Sanremo. Da herança. Concurso da Cultura Geral. Cultura Geral. E então, ouço todos os dias. E é um dos artistas que de vez em quando era mencionado por isto e por aquilo, e mesmo noutros programas. Ainda hoje é uma referência. Ainda hoje, e no entanto olhas para ele, estás a ver o Mike Sargent. Sim. Uma ligeira semelhança, assim também todos, mas mais esmozegado, estás a perceber? Olhas para ele, não dás nada por ele. Dá de bom tempo. E, no entanto, é uma das cabeças para a música fantástica. É que estamos aqui a decidir, provavelmente, o futuro profissional em termos musical de alguém ou de um grupo com votação do povinho, que vota no, ou no vizinho, ou naquele que teve mais fogo de artifício, ou naquele que pareceu melhor em palco. Acho que não há... E depois, além do povinho, não há muita além do povinho, ainda assim... será que o povinho, depois é... A votação é transmitida por uma emissora. Se vamos começar a duvidar das percentagens que eles mandam cá para fora, isso é outra conversa. Lá está. Eu, como sou incrédulo, não acredito nada. Não acreditas que há marigâncias? Eu duvido a votação deles. Claro que é de duvidar. Aquilo ali, um jogo, lá está, volta outra vez à mesma. À cabeça, os discos e. Também há questões muito... É que isto é o Festival da Canção, mas há muitas questões fora. Olha, a Turquia não entrou este ano, tal como Portugal, Bósnia e... Já me esqueci outra vez. Pronto, outro país. Já ontem tínhamos esquecido qual foi o quarto país que não entrou. Não foram dizer as Faroé, não? Não foram os Ilhas Faroé. Depois, vamos já ver. Porquê é que a Turquia decidiu... A Islândia? Não, a Islândia entrou. Também foi um dos que votou na Noruega e na Suécia. Porquê é que a Turquia não entrou? Porque não concordou com a Itália ter entrado para os grandes 5. O que é que são os grandes 5? São os 5 países... Ah, foi Eslováquia. Bósnia, Portugal, Eslováquia e Turquia. A República Checa participou, a República Checa. Não passou da meia-final, de certeza. Não sei. Ou se calhar tinham, não. Já não tinham participado no ano passado. Porquê? Porque eu acho que eles não foram à República Checa ontem, mas não. Não lembro. Então não participou também. É porque já no ano passado não tinha participado. Eu só vou falar aqui de quem tinha participado no ano passado. Sim, sim. Os Big Five, os grandes 5, são os países que têm acesso direto à final, não passam pelas meias finais que é agora. Porquê? Porque são os países que pagam mais à EBU. Claro. Espanha, França, Itália, Reino Unido e Alemanha. Claro. E a Itália, não sei se lembra, tem uns anos fora. 14 anos. 14 anos fora da Eurovisão, porque não concordou com o quê no início? Era com os vencedores. Pois é, a Itália precisa por um motivo que não achava justo, que achava dúbia. A forma, as votações que... A Itália teve 14 anos fora, agora já não sei, regressou e entrou já para os 5 grandes. E a Turquia, como não gostou, não participou. E outras coisas, fora política. A representante da Finlândia, que felizmente ficou para aí no ano para não ter um lugar ou quase, ontem apareceu lá a Madonna do... Transportou-se dos anos 80 para 2013 com um coisa mais arrojada. Se lembra-se do Like a Virgin da Madonna, que na altura foi um escândalo por causa de estar vestido de noiva, por causa do próprio título da música e tal. Ela ontem apareceu no palco e deu um beijo a uma mulher, no fim. Duas mulheres. No final. A Turquia disse que se isso acontecesse em palco, não ia transmitir a final da Eurovisão. E ainda por cima a finlandesa fez isso. E foi à final e a Turquia não terá transmitido ontem à noite a final. Para ver também. Há muita coisa aqui à volta. E é curioso, não sei se tens o quadro dos países, o número de países participantes, mas eu tenho a impressão que a pouco e pouco. Sim, este ano sim, mas eu tenho a impressão que a pouco e pouco os países começam a reduzir. De vez em quando lá vai de 43 para 44, de 38 para 39, mas eu tenho a impressão que o 39 para 41, 40, mas eu tenho a impressão que começa a haver uma tendência de redução do número de países. Sim. A participar, pelo menos, o número de países que ficam em dúvida se vão ou não participar, esse sim aumentou indiscutivelmente. Porque eu lembro-me de ver muitas dúvidas sobre países que vão ou não participar. E depois, se calhar, a maior parte chega a participar. Mas tenho visto alguns casos... Está a perder, além de interesse por parte do público, está a perder credibilidade. Está a perder credibilidade. Mesmo mas lá está, nós vamos recuar até 1982. As duas ainda hoje contam. Que antes da final do Festival Eurovisão já sabiam que a Nicole na Alemanha ganha com a Ambition Freedom porque apareciam discos com a capa vencedor da Eurovisão de 82. Claro. Antes da final. Porque eu não digo o contrário. As editoras discográficas iam gastar milhares a fazer as capas dos discos sem terem a certeza. Não me acredito. Já agora para esclarecer, o pódio dos últimos foi. Penúltimo, antepenúltimo, a Finlândia, como eu estava a dizer, com 13 pontos. A Espanha, penúltima, com 8. E a última, a Irlanda, a campeã de outros tempos. A Irlanda, que é o país com mais vitórias, ficou em último, 5 pontos. Mas é isso que eu disse, ontem. A Espanha ia ficar num dos últimos lugares. Ontem disse isso. A Espanha ia ficar nos últimos lugares. Pela primeira vez em 20 anos, nenhum país da antiga Federação Jugoslava esteve na final. Olha, não tinha reparado nisso ontem. É? Também com Montenegro é um bocado difícil. Pois, da antiga Jugoslávia. Sim, Croácia, Sérvia e... Bósnia, não tem lá. Por exemplo, a Europa de Leste é constituída por 23 países. Mas assim, o Alberto não entende como é que votam tantos na Europa de Leste. É assim, nem todos participaram este ano, certo? Mas atenção, porque a maior parte deles participou, não é? Para até entreter os ouvintes e para esclarecer algumas coisas que talvez não saibam. Portanto, 58 edições e até agora ganharam 61 canções. E os ouvintes, como é isso? Ah, pois é. É que em 1969 houve 4 vencedores. É verdade. Houve um empate e não havia regra para. Não havia regra para desempatar, não sei se hoje já. É por número de países que mais ganham 12 pontos, ou 10, ou 8. E em 69, Espanha, Reino Unido, Holanda e França ganharam o... E foi um problema, porque não havia medalhas para todos. A sério, houve países, já acho que foi um desses países que depois não participou, ou não participou, esteve para não participar no ano seguinte. Lulu. Precisamente por causa disso. E depois já me deve ter sido um problema para decidir onde é que ia ser o festival no ano a seguir, acabou por ser na Holanda, em Amsterdão. Em Amsterdão não foi o sítio onde o Benfica jogou. Nesse aspecto. A Espanha ganhou 2 anos seguidos, é? Em 67, 68, 68. Também foram as únicas vitórias, tiver. Sim. E a Dinamarca ontem foi só a 3ª vitória, acho que foi. Pois é, a República da Irlanda é que tem mais, é 7. Já agora, sabem qual é que, já que estamos a falar em curiosidades, sabem qual é que foi o ano em que mais houve países estreantes? Este não é lá muito difícil, mas foi em 1994. Porquê que não é difícil? Ah, por causa de... Pois. Já tinha acabado hoje. Foi, as Uniões Soviéticas e a Jugoslávia. Ao mesmo tempo a Jugoslávia, ao mesmo tempo a República Checa e a Eslováquia tornaram-se países separados. E vieram todos para a festa. E vieram todos para... Até agora, 26 países ganharam o concurso. Vamos a outra questão de português. Começamos este programa com português. 26 países diferentes. Porque haviam ser 26 países iguais. Não há países iguais. Mas repara que se diz sempre... Ah, o José Mourinho já treinou em 4 países diferentes. Claro que são diferentes, são 4 países. Bom, a Suíça ganhou o primeiro, em 56, como já falámos. O país com o maior número de vitórias é a Irlanda, com 7. E adivinhem qual é o Portugal. Qual é o Portugal? Que agora já me sabem a resposta. Qual é o país que participou mais vezes, em termos de, quer em termos de participações, quer em termos de duração, e que nunca ganhou o festival? É Portugal. Já agora sabem qual é que foi a melhor classificação de Portugal? 6º lugar, em 1996, com o Lúcio Muniz. Meu coração não tem cor. Curiosamente, ela não tinha nome nenhum na música e começou a partir daí, da Eurovisão. Lá está. Dava... E também era filha do Carlos Muniz. Era, mas ela mesma não tinha... Não tinha da Maria Zalpar. Mas é engraçado. Mas é? Que separou-se do Carlos Muniz para se juntar àquele... Que é daqui do Porto, que é? Mas enquanto estão conversando e tal, a coisa... Mas podes dizer. É engraçado. Porque essa música devia ser mesmo muito boa. Não era nada social. Para nós ficarmos em 6º lugar... Não é assim, também na altura. Eu acho que depende dos concorrentes daquele ano. Não, é assim, vai lá uma coisa. Eu acho que eu ali uma altura, e por isso é que eu digo, eu já disse isto ontem nos Costos Escolho, eu digo hoje no conversas aleatórias. Acho que foi nos Costos Escolho que eu disse isto. Eu nasci na melhor já altura. Já disseste aqui também, na semana passada. Ah, então foi aqui. Na melhor época da história. Portugal já tem 46 presenças na Eurovisão e nunca ganhou. É o país que, com tantas presenças, nunca ganhou. Porque nós e, temos... E nunca vamos ganhar. Mas... Porque nós temos... agora, como estamos com a Troika, pode ser que sim. Já somos mais falados e tudo. Já temos mais... Vamos apoiar os defensores da Pemidos podem estar em nós, não é? Esperemos que sim. O único ator ou grupo que ganhou mais que uma vez foi o Johnny Logan. Lá está, irlandês. Em 80... Não, 80 e 87. Estão inscritos. Em 92 também. Não. Não, participou, mas não ganhou. Sim. Foi a Linda Martin que participou em 92. Em 92 foi como compositor. E cantou a Linda Martin. Estás a perceber? Quem foi cantar foi ele. Ou seja, o Logan acaba por ser também a única pessoa com 3 vitórias em Eurovisão. Quer cantar, quer compositor. Qual seja a sua contribuição. E agora sabes qual é que foi o que representou mais países? O que representou mais países? É que eu sei que houve aí um que representou o Mónaco, a França e a Suíça. E dois deles... Sim, a Sandlin também é canadiana e cantou para a Suíça. E dois deles na mesma década. Não sei. A França e o Mónaco. Sei que Willy van Ernert, da Holanda, Yves Deska, de Mónaco e Luxemburgo, em 72, Rolf Lohmann, Noruega, e Brendan Graham, da Irlanda, são compositores que ganharam mais que uma vez a Eurovisão. E é curioso, outra coisa que eu também... Como eu dizia, eu nasci na melhor altura. Porque eu nasci numa altura em que, apesar de tudo... Como é que eu posso dizer? Estas músicas que participaram na Eurovisão na década de 90, muitas delas ganharam pelo seu próprio mérito. E vamos lá ver o sucesso que tiveram muitas delas. Por exemplo, aqui em Portugal, mas a Luzina Paixão teve o sucesso que teve, não é? E a própria Dulce Pontes iniciou a partir daí. A Nuxa, o Sempre Há Sempre Alguém... E para já estou falando da pessoa da canção. Da RTP da canção. A Nuxa, né? A Anabela, a Sara Tavares, pronto, tivemos aquela em 95, o Anílio com o Chocolate não fez assim grande coisa, mas pronto. Em 96, a Lúcia Muniz, e os outros três, nem os outros três, 97, 98, 99, nem tanto. Mas tivemos ali, nisto no nosso festival, várias músicas que ficaram e vários artistas que ficaram para a história. Sara Tavares começou a partir dali, a Anabela a partir dali, a Dulce Pontes a partir dali, a Nuxa não foi bem a partir dali, mas teve um impacto maior. Pronto. Entretanto, lá fora, não é? Tivemos a música The Voice, que foi uma das grandes vencedoras. Tivemos em 96 a cantora do Reino Unido, como é que ela se chama? Ai, agora fugiu o nome da vencedora do Reino Unido. 96. 97? Emer 97 ou 96? Não, 96. Isso é da Irlanda. É da Irlanda. Ah, então foi 97. 97. Catherine and the Waves. Love Shine. Love Shine and Light. Catherine and the Waves. Sim, exatamente, também tem nome, tem. Mas agora também aqui eu fugi. Então não foi 97. Pronto, aquela música para dançar. Pois, são quase todos. Estava aqui a observar, há uma tendência curiosa desde 2001. De 2001 até 2008, 8 edições seguidas, em que os países que ganharam foram os estreantes. Estreantes a ganhar, nunca tinham ganho. Ou seja, 2001, 2002, todos os países que ganharam nunca tinham ganho. E a Sérvia foi, se não estou em erro, o único país que se estreou a ganhar. A Sérvia era Jugoslávia, isso. É nome Sérvia diferente. E Sérvia é muito. Não, não, não, é, não, é, não é diferente. É... São territórios diferentes, são países diferentes. É, quase a mesma coisa. Quando ganhou a Jugoslávia, ganhou a Croácia, ganhou a Bósnia, ganhou aquilo tudo. Claro, mas até ali era Sérvia e Montenegro e participaram juntos para aí 5 anos, ou seja. Mas era um país só. É. Mas ali, Estónia, Letónia, Turquia, Ucrânia, Grécia, Finlândia, Sérvia e Rússia. 8 anos seguidos em que foram estreantes. Pronto, uma coisa algo estranha. Ou apenas coincidência. A Alemanha ganhou há 3 anos com a Lena, também só tinha ganho com a Nicole, em 82. É assim. A Itália também só ganhou 2, a Suíça também só ganhou 2, a Espanha. Quer dizer, estão aqui 3 dos 5 grandes, só ganharam 2 vezes. Mais acima temos a França e o Reino Unido com 5. A Suécia 5, o Reino Unido 5, o Luxemburgo 5, França 5. Sim, mas o Reino Unido e a França têm. Traz a Irlanda. Ok, tem boas músicas. Mas pronto, mas há aqui uma. Mas estás a ver aqui, desculpa lá. Como a. O Luxemburgo, que é um principado quase, ganhou 5 vezes. Nos inícios. Claro que a última vitória já foi há 30 anos. Okay. E a França há 36. E a Malta também ganhou uma vez. Ganhou. Pois, em 81. Não ganhou nada. Mónaco ganhou. Estava a dizer que a Malta também tinha ganho. Mas enfim. É curioso, e depois é curioso, mas até a música mudou e acompanha a Eurovisão acompanha muito desde 90 para cá. As ondas. Acompanha muito as ondas da música. Não é? É curioso, não é? Ou então não. Está escolhendo uma música. E eu vou repisar, aqui outro pormenor disto do Festival da Canção. É irem, mas isto já não é de agora, já é de muito tempo aqui. Os intérpretes não serem naturais do país que vão representar. É, isso é está mal. Tantos casos que nós temos aqui a dizer. Vai escolhendo a música para fechar agora. Uma música. Vamos embora, Carlos Bonaparte. Se não tenho ideias, deixa-me só fazer aqui uma referência mais uma curiosidade. Sim. Que referência mais uma curiosidade. Que é um grego. É, uma que representou o Luxemburgo. Exato, em 71, não foi? 2. Uma curiosidade só, sabem, grega. Sabem qual é que é? Sim, é que grega. Que um grego. Não, olha, esta vez que tinha dito grega. Desculpa lá o nome dela. Sim, continua a falar, Carlos Bonaparte. Sabem qual, de onde é que partiu a ideia do Festival da Eurovisão da Canção? De onde? De uma reunião sim. Entre os... Não, mas não é isso. Mas qual é que foi a fonte de inspiração? Foi o Festival de Sanremo. Exatamente. Que surgiu em 51 na Itália. Olha, por exemplo, eu via mais. 5 anos antes. Eu via mais depressa. Eu via principalmente o Festival de Sanremo do que o Festival da Canção. Eurovisão da Canção. Porque esse Festival Sanremo não há tanta preocupação e não há tantas influências. Porque para todos os efeitos são todos italianos. E... Era mais purinho. Mais purinho dentro da pureza. Sim, havia. Poderia haver interferência das discográficas, mas era só por aí. Era. Mas, e não. Então apareciam. Modunho. Havia tantos compositores. Mesmo. Dominique Modui. E o outro, como é que se chama o outro? Não sou de Gnolité, como é que ele se chama? Não sou de Gnolité. Gianni Morandi. Gianni Morandi. Ai, não falei nisso. Não falei nisso, esquece. Ah, esse, que é que é esse? Que Santa Maria de Calcutá, vai lá com os Aramos. A sua mulher. Vai lá com os Aramos. Agora é Santa Maria, já não é Madre Teresa. É Madre Teresa de Calcutá. Eu fui ver filmes e filmes, porque ele houve uma fase que interpretou filmes uns atrás dos outros. Estou a ver quem é que tem apresentado o Festival de San Remo. O Pipo Baldo. Gianni Morandi. O Pipo Baldo. Gianni Morandi agora tem apresentado o Festival de San Remo. Tem, já viu? Tem. Esse ano foi o Fábio Fazio. E ele, como eu digo, foi. Eu vejo muita vez o... a RAI, a televisão italiana, mesmo até em programas fora dos concursos. Eu gostava da Rice. Filme de parole. E que eles estão ali a conversar, depois vêm os artistas cantar, então é cada música. Faz-me lembrar. Outros tempos. Seis até. Ora bom, vamos fechar esta emissão 38 com uma escolha de Joaquim Pereira, que é algo raro. Que é de Vicky. Como é que se diz? Vicky Leandros, natural de Corfu, o resort que fica numa das ilhas da Grécia. Que representou Luxemburgo. Ali ao lado. Depois, não, ela estava lá de passagem e eles. Oh, oh, Vicky, anda a cantar esta. Ian, só depois de ti. Après-toi. Em 1962, composta por Mário Painas, Klaus Muro e Yves Desca. Yves Desca? Yves, não é Yves, é Yves Desca. Que? Numa final que se realizou na Escócia, Reino Unido, Edimburgo, a capital da Escócia, você. Na final de 1962, ganha para Luxemburgo, que no ano a seguir viria a ganhar também. E que sucedeu ao Mónaco que tinha ganho em 71. Vamos ouvir a Après-toi, cantada por uma senhora que se chama Vasiliki Papatanásio. 63 anos, e é na altura natural, tinha 23. É natural Palaiocastrácia, Corfu, Grécia. Foi em 72, então tinha 21. Tinha 21 anos, jovem, coitadinha. Vicky Leandros ganhou o Festival da Eurovisão em 1972, em Edimburgo, na Escócia. Vai fazer 64 anos. Pois, tem 63, vem dos 62 e vai para os 64. Agora até faz impressão, não é única. Já que mas desde, está bonita ainda hoje. Já que desde ontem há uma outra cantora que me faz impressão. Esta fotografia já tem 10 anos. O Carlos está a falar para o teto, está a falar para nós. Desculpa, estou lá para os ouvintes. Estou lá para os ouvintes. Então fala. Não, podem continuar a falar, eu estou a falar para os ouvintes. Não, não, estou também. O que é que está lá para me perguntar aqui? Estava a dizer que há uma cantora agora que me faz muita impressão ouvir cantar. Não é única, já não é, agora não é única, mas até ontem era a única. Quem eu? A Vicky Leandros. No tempo atual fazia-me impressão ouvi-la cantar. Desde ontem que... Ela canta? Canta. Sim. Desde ontem que a Bonitada também faz impressão a cantar. Mas, e não tanto porque era playback, senão... Mas foi esta Vicky Leandros que eu escolhi hoje? Não foi cantar ontem. Ele está a dizer quando houve a Vicky Leandros cantar hoje em dia. Claro. Sim, claro. Sim, ou seja... Lançou o último single de dezembro de 2011. Ela a cantar as músicas antigas, não, tudo bem, mas a cantar aquelas meias modinhas gregas, já com 61, 62 anos, faz impressão ouvir. Bom, mas na altura ela tem 21, é aí que vamos ouvir, 22. Anana Moscuri. E é que vamos ouvir Après-toi. Até à próxima semana, até daqui a 7 dias. E obrigado pela vossa preferência e coisa de vida. Para a semana vamos abrir com a música do Lovénia. Na próxima vamos ouvir com o Hino do Porto, que é o novo campeão de hockey, handball e futebol. Ah, não, não. Sim. Acabou. Vai para o Fonari. Já posso falar? Despeça-se todos os ouvintes. Então, seus ouvintes, caros ouvintes, estimados ouvintes. Esta discussão hoje não levou a lado nenhum, como é habitual, porque cada um puxa a brasa à sua sardinha. E ainda bem que assim é, porque se fôssemos todos a dizer a mesma coisa, isto tornava-se chato. Chegámos a uma conclusão, os três. Portugal nunca ganha a Eurovisão e nunca vai ganhar. Claro que há muitos factos em que estivemos todos de acordo. Não, afinal nem estamos de acordo. Eu tenho a esperança de que os defensores dos oprimidos votem por nós, desgraçadinhos de nós. Pois, também eu. Até o macãozinho chora com ele. Pronto, a todos uma boa tarde e até 2 a 8, se for possível. 2 a 8. 7. 8. Está bem. Sim. Eu não disse que eles são os contras. 22 dias. É tudo a guerra aqui dentro. Quando isto acaba, andamos todos aqui à batata de vir a polícia e tudo. Exatamente. Então... Então, já, só um pequeno parênteses. Outra vez. Só um pequeno parênteses. Já sei da tua história. Hoje é dia 1. De hoje a 8, está bem? Ei, hoje... Quando tu dizes daqui a 2 dias, dois a 2 dias, não é quarta-feira, é terça. É. Hoje, é terça. Amanhã é terça. Não, de hoje a 2 dias é terça. E hoje é terça. Então, quando tu dizes de hoje a 1 dia, que é? É hoje. Tu dizes hoje a 1 dia? Quando tu dizes hoje a um dia, ou hoje a dois dias... Essas pessoas existem... Caros ouvintes, não se esqueçam, estão a ver uma emissão... Daqui a dois dias... Estão a ver, a ouvir, aliás, estão a ouvir dois? Uma emissão dos Barretas, dos falecidos... Não. É o que são estes aqui, são os dois Barretas aqui... Tu dizes, daqui a dois dias... É terça-feira, não é segunda nem quarta. Certo. Portanto, vai contando. Não, dois, três, quarta, quatro, quinta, cinco, sexta, seis, sábado, sete, domingo. Daqui não, a 7 dias. Não, é alguma coisa. Se eu digo... Lá. Se eu digo terça, eu digo dois a dois dias, hoje, um. Amanhã, outro. E terça, outro. Mas não há hoje. Tu estás a dizer não, hoje porque, é um dia. É amanhã, hoje? Já não é hoje. Porque de hoje para amanhã é que passa um dia, mas, não é de hoje até hoje. Não, é de hoje... De hoje, se já contar com hoje. Mas não conta hoje. Quando tu dizes porque hoje é um dia, não é hoje. Não, é amanhã. Se tu tiveres essa expressão às 24 horas, é certo, é dois dias. Agora, se tens às 8 horas da manhã, é três dias. Houve uma coisa. Tão simples quanto isto. Se tu me disseres, olha, daqui a dois dias a gente encontra. Pronto, é terça-feira. Mas uma coisa, mas se disseres daqui a dois dias, não te encontras. Se tu disseres de hoje a dois dias, é estás a contar com hoje. É essa a diferença que disseres, olha, daqui a uma semana vemos, é daqui a uma semana, tu podes não dar a contar com o dia de hoje, não especificas, mas tu dizes de hoje. Ouvintes, daqui a 23 dias encontramos-nos no dia 26 de maio para irmos todos ao Jamor. Despeitei Carlos Bonaparte. Daqui a 23 dias. Foi o nome que eu me lembrei, poder ter dito 51. Espero que Carlos Bonaparte apresente a carta. Então, até para a semana. Portem-se bem. E onde é que está o... Não, está aqui. Pronto. Este está logo. eu já tenho um armafone. Um armafone, um telemóvel que dispara. Coisa. Tá, até para a semana. Então, boa tarde. Après toi. Le sourire d'une autre, je voudrais, mais ne peux t'en vouloir. Désormais, tu vas m'oublier. Ce n'est pas de ta faute, et pourtant, tu dois savoir. Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre qu'en souvenir de toi. Après toi, j'aurai les yeux humides, les mains vides, le cœur sans joie. Avec toi. De ma tendresse, mais plus.